gente. Uma chuva de mentiras pra nos separar. Inexplicavelmente, o que era pra sempre foi desaparecendo e se perdeu no ar. Até agora não entendi direito o que rolou. Foi cada um pro lado, acabou. DJ Andrei, o feiticeiro. Eu sinto sua falta, amor. DJ Andrei, o feiticeiro. Foi desaparecendo e se perdeu no ar.